vários moleques entrando no mundão só pra lutar, tipo UFC. Nós já temos no peito a ânsia de conquistar e vencer. Cola com nós, só os verdadeiros, registrados de carteirinha nas mãos, que eu sou o primeiro a julgar quem são. Vários gostam do que a TV mostra, então nos ouçam. Se o mundo vai nos escutar, vai ser agora. Sempre pelas ruas, meio só, achando ser independente sem dó. Senti a ausência de uma família, depois dos 15 acordei e vi realmente o que eu queria. A vida sempre me ensinou que era preciso, tive adaptações até me acostumar com os prejuízos. Já tive vários que diziam que eram por mim, foi quando eu caí, eles evoluíram, dizendo que era cada um por si. O tronco já está voltando com persistência, paz, nisso ainda eu vou focando. Tive um pai tão distante que não viu seu menino crescer, com uma mãe que segurou a bronca pra não me perder. Ouço uma dessa guerreira, corre no seu irmão, eu sei que ela torce por mim, mesmo estando distante. O presente retribuído já está aqui, quando eu entregá-lo, é preciso que o mundo inteiro pare pra ouvir. Pare e ouça, não se assuste e feche a boca. Agora, quando alguém fala e você fecha a boca, é sinal de sabedoria, quem não sei se aflora. Quando alguém se cala pra mim, solto minhas rimas com filosofias de rua, que esse país já vai tomando. Alma e espírito aqui vai atuando. Agora quem fechou a porta, somos tapa na cara. Vontade de ir embora sem saber se vamos voltar. Levar na bagagem o tempo que metia sal no arroz vai se sustentar. Farinha de milho pra poder colorizar, ainda fizemos pouco pra quem já ralou muito. Veremos a conquista do sonho dos moleque de ter quase tudo. O orgulho de ouvir alguém perguntar se tem CD era triste, ainda a realidade de não conseguir responder. Esperamos o jogo virar tiozão, a conquista tá aqui, já usamos ela como armas nas mãos. Todo dia levanto, dou bom dia pro meu dia. Necessidade de lutar e ter mais conquistas, forças essenciais que a boca sempre grita. Pare e ouça, não se assuste e fecha a boca. Que o mundo me ouça agora. Que o mundo me ouça agora. Pare e me olhe, abre os olhos pra vitória. Que o mundo me enxergue agora. Que o mundo me enxergue agora. Pare e me ouça, não se assuste e fecha a boca. Que o mundo me ouça agora. Que o mundo me ouça agora. Pare e me olhe, abre os olhos pra vitória. Que o mundo me enxergue agora. Que o mundo me enxergue agora.